local. Bom e velho rap nacional. Os moleque lá do gueto vem cantando assim. Bom e velho rap nacional. Bom e velho rap nacional. Essa batida, esse barulho foi um passado, é presente e também será futuro. Música é tudo, rap nacional de conteúdo, desejo tem bom estudo. Cê viu também disco das produções iniciais de um talento na colagem, sampleamento, loops, o BPM na contagem, põe médio, põe grave, um ganho, um reverb a cada base concluída, arrepia a pele. Nas estruturas simples, a madrugada se acaba, produzido cada batida que cê escutava. Anônimo nos quartos, sem estrutura, só talento. Um produtor que faz com amor, merece um respeito. Bom e velho rap nacional. Os moleque lá do gueto vem cantando assim. Bom e velho rap nacional. Apologia sonora. Bom e velho rap nacional. Os moleque lá do gueto vem cantando assim. Bom e velho rap nacional. Bom e velho rap não é brincadeira. Quem é levanta a bandeira. Salva a vida de uns 30, recupera uns 80 pra decorar na cabeça. Informações, evidência, relatos de convivência. Compartilha experiência, sou mais que mestre na rima. Já dediquei uma vida suada nessa corrida. Na rua fiz a família, dediquei apologia. Tem base, vídeo, imagem, entrevista, reportagem. Mantendo sempre a humildade das quebradas que eu cantei. O rap me apresentou todas as amizades que eu formei. Pra todos dei mó valor, faço com a boca da canção. No fundo do coração, não há dinheiro que pague uma foto, um aperto de mão, irmão. Bom e velho rap nacional. Os moleque lá do gueto vem cantando assim. Bom e velho rap nacional. Apologia sonora. Bom e velho rap nacional. Os moleque lá do gueto vem cantando assim. Bom e velho rap nacional. Bom e velho rap nacional. Eu tenho sonho sim, quem sabe um dia enfim. Eu conheci o mundo inteiro cantando assim. Sem pagar de hipócrita, quem sabe ganhar umas notas. Sem se vender nem corromper, fazendo o que gosta. Capa da revista rap, filme do cinema, entrevista num programa, fazendo sempre rap. Disputar um Grammy nas artes de São Paulo, reconhecido por poeta, não ladrão que canta rápido. Videoclipe padrão Hollywood, Warner Bros. Mixtape unido, vários grupos, sempre nós por nós. Ter camisa, ter marca. Tem um evento na quebrada, informação pra molecada e ter de novo rap em alta. Eu vou cantar o bom e velho rap nacional. Os moleque lá do gueto vem cantando assim. O bom e velho rap nacional. Apologia sonora. O bom e velho rap nacional. Os moleque lá do gueto vem cantando.